Porque o guerreiro de fé nunca gela, nunca gela, nunca, nunca gela. Sou quintinense, oh, muita raça, oh, muito orgulho. Sou guerrilheiro, oh, sou quintinense, oh, muita raça, oh, muito orgulho. Sou guerrilheiro, sou quintinense no amor, no ódio, saúde. Essa a motivação, consentimento faz a diferença. Infelizmente ela não dura para sempre, mas é como se alimentar, tem que ser diariamente. O quintinense não é questão de vida ou morte, qual é? É muito mais que isso, tente entender, mané. Aqui o sangue do guerreiro corre, ferve na veia, e o suor que escorre em nosso gramado semeia. Na escola das ruas onde aprender é um dom, jogar sempre pra ganhar, marcar sobre pressão. Cada esquina uma história, uma antiga lição, cada lágrima derramada uma obsessão do progresso na quebrada e a bandeira chiada. Quintinenses, mãe gentil, minha nobre pátria amada. O bom filho não foge à luta e eu tô preparado pra combater o bom combate em qualquer gramado. Sou quintinense, oh, muita raça, oh, muito orgulho. Sou guerrilheiro, sou quintinense. Mas é o tamanho da luta que está em você. O impossível e o possível é a mesma coisa, irmão. A única diferença é a determinação. Então esteja preparado pros revés da vida. Chegar ao topo é preciso encarar a subida. E o progresso do guerreiro um dia de checa. Na igualdade, a lealdade, o sol vai brilhar. É da Demetrio, Orlando, Juca, uma só nação. É paixão, emoção, batendo no coração. Só quem é tem o dom, pelo certo na razão. Na quebrada de peão, liberdade aos irmãos. Onde eles são fracos, nós temos de ser forte. Onde eles são fortes, teremos de ser ainda mais forte. Sou quintinense, oh, muita raça, oh, muito orgulho. Sou guerrilheiro, oh, sou quintinense, oh, muita raça, oh, muito orgulho. Sou guerrilheiro, oh, sou quintinense, oh, muita raça, oh, muito orgulho. Sou guerrilheiro, oh, sou quintinense, oh, muita raça, oh, muito orgulho. Sou guerrilheiro. Do gueto, Quintino 2, Zona Norte. Jogai com a alma, guerreiros. Salve, salve, comunidade.